estou partindo agora. Saudade não tem lugar, não tem dia, não tem hora. Me alcance o mate, parceiro, que eu estou partindo agora. Lá no sul do meu país, aprendi a ser carreteiro. Minha casa é um caminhão, meu irmão caminhoneiro. Faça chuva, se faça, ou no calor ou no frio, dirigindo um coração nas estradas do Brasil. Era, era, era, era. Eu vou descer esta serra em direção à fronteira. Era, era, era, era. Esta carga de saudade carrego a semana inteira. A direção do caminho, eu me lembro o nome dela, ouvindo o rádio sozinho. Ela vai vir pra janela quando escutar o motor. Tô de volta, tô chegando pra te ver, meu grande amor. Era, era, era, era. Eu vou descer esta serra em direção à fronteira. Era, era, era, era. Esta carga de saudade